Seu Bonifácio sofre tanto com a verruga, uma verruga bem na ponta do nariz. Fica zangado quando é dia de chuva, seu Bonifácio fica muito infeliz. É tão danada essa verruga que só para de doer quando o sol resolve aparecer. É tão danada essa verruga que só para de doer quando o sol resolve aparecer. Seu Bonifácio também dá estremelique, frio no osso quando muda de estação. Na primavera ele diz que tá com gripe, conjuntivite quando chega no verão. E no outono por qualquer coisa que faz diz que dá sono, no inverno ele não sai de casa não. E no outono por qualquer coisa que faz diz que dá sono, no inverno ele não sai de casa não. Seu Bonifácio, é muito fácil, a vida é boa, não esquente a cuca não. Seu Bonifácio, é muito fácil, é só viver com muito amor no coração. É muito fácil, a vida é boa, não esquente a cuca não. Seu Bonifácio, é muito fácil, é só viver com muito amor no coração. La li la guai, la li la guai, la li la guai. Seu Bonifácio também dá estremelique, frio no osso quando muda de estação. Na primavera ele diz que tá com gripe, conjuntivite quando chega no verão. E no outono por qualquer coisa que faz diz que dá sono, no inverno ele não sai de casa não. E no outono por qualquer coisa que faz diz que dá sono, no inverno ele não sai de casa não. Seu Bonifácio é muito fácil, a vida é boa, não esquente a cuca não. Bonifácio, é muito fácil, é só viver com muito amor no coração. Seu Bonifácio, é muito fácil, a vida é boa, não esquente a cuca não. Seu Bonifácio, é muito fácil, é só viver com muito amor no coração.